Questão de sensibilidade, entrando no ar pela Melodia FM, a educativa de Varginha, sul de Minas Gerais. Despego meu, que girou a moeda. rosário quebrou. Chorou, ai, chorou, chorou, ai, chorou. Loveira santa desatou a puro, levitando, sempre sido só. Hoje solto, quebrado, quebrado, claro, carmo, nossa sede, oba. Madeira oca, estende o apulso, capela sertana, sementeiro. Lajedo molhado, pisado, pisado, claro, carmo, nossa sede, oba. Nossa sede, oba. A santa de Santana chorou. Questão de sensibilidade, um programa contramão, no horário do jantar, do jornal, da novela. De segunda a sexta, das 8 às 9 da noite, exceto nos dias em que a Rádio Melodia apresenta suas jornadas esportivas ou transmissões oficiais da municipalidade. Segundo, agora o céu vai ficando claro.

mais cinema, nunca mais drinking or dancing, nunca mais cheese, nunca mais pelunca, uma rosa nunca, nunca mais feliz, uma rosa nunca. Maior o sentir, mais intenso o prazer, pela prática e desenvolvimento de nossa sensibilidade, em nossa relação com nós próprios, com os demais seres humanos, com todos os objetos que nos atendem, com a natureza, com a vida. Questão de sensibilidade. Pra ler um livro, pensamento lá em você. Sem você eu não vivo. Um dia triste, toda a fragilidade incide. O pensamento lá em você, tudo me divide. Longe da felicidade, todas as suas luzes. Te desejo como ao ar. És manhã na natureza das flores. Mesmo por toda a riqueza dos sheiks árabes, não te esquecerei um dia. Espero com a força do pensamento recriar a luz que me trará você. Um dia frio, um bom lugar pra pensamento lá em você. Sem você eu não vivo. Um dia triste, toda a fragilidade incide. O pensamento lá em você e tudo me divide. Longe da felicidade, todas as suas luzes. Te desejo como ao ar. És manhã da natureza das flores. Mesmo por toda a riqueza dos sheiks árabes, não te esquecerei um dia. Espero com a força do pensamento recriar a luz que me trará você. Será mais belo, verde faz o azul com amarelo, elo com todas as cores pra enfeitar amores gris. E tudo nascerá mais belo, verde faz o azul com amarelo, elo com todas as cores pra enfeitar amores gris. E tudo nascerá mais belo, verde faz o azul com amarelo, elo com todas as cores pra enfeitar amores gris. Tudo nascerá mais belo, verde faz o azul com amarelo, elo pra enfeitar amores gris. Tudo nascerá mais belo, verde faz o azul com amarelo, elo pra enfeitar amores gris. Será mais belo, verde faz o azul com amarelo, elo pra enfeitar amores. Depois de um longo tempo sem gravar, mas com shows relativamente frequentes pelo Brasil, a cantora Maria Rita lança um novo CD e está chegando nas lojas agora, e eu já tenho ele aqui comigo para vocês, em primeiríssima mão, o novo CD de Maria Rita, que é o que vocês estão ouvindo, Elo. Falar de Maria Rita é falar de qualidade na nossa música, e ela tem uma boa safra de cantores novos, sem dúvida, mas não podemos esquecer que às vezes eu acredito que se peque pela quantidade e nem sempre pela qualidade, mas não é o caso de modo algum de Maria Rita, filha de Elis Regina e do César Camargo Mariano, e que continua com essa tradição de arte maior, sem dúvida. E vocês estão tendo Maria Rita durante todo o programa hoje. Não é um CD com muitas músicas, inclusive nem chega a completar o programa. No final nós traremos uma nova surpresa, e nesse momento eu volto a falar com vocês.

apaixonei. Foi meu mal. Agora, uma enorme paixão me devora. Alegria partiu, foi embora. Não sei viver sem teu amor. Sozinho, curto a minha dor. Numa estrada dessa linda, eu te conheci. E nós estamos trazendo, complementando o dia de hoje, em que tivemos a cantora Maria Rita, um cantor, para mim, revelação. Embora ele já esteja cantando, compondo e aí na estrada desde 1985, na verdade, não faz muito tempo que eu conheci o trabalho do Sérgio Santos. E vocês vão verificar que qualidade esse cantor, compositor, instrumentista tem. Um dos grandes nomes, eu acredito, da nova safra de artistas da música popular brasileira. Cordas da viola que eu faço. crina solta ao vento, no galope do cavalo. Meu verso tem riacho, bicho, pedra, flor, campinas. Não faço letra, eu leio os versos meus no chão de Minas. Pelo som das cordas da viola que eu falo, é crina solta o vento no galope do cavalo. Ei, oh, oh. Meu verso tem riacho, bicho, pedra, flor, Campinas. Não faço letra, eu leio os versos meus no chão de Minas. De um monte ao pé de um lajedo, cavei uma fonte e brotou meu segredo. A água era pouca, a fonte sagrada. Molhei minha boca, achei minha amada. Abri o horizonte com a ponta do dedo. Cheguei nessa fonte ainda bem cedo. Matei minha sede na fonte encantada. Armei minha rede e fiz minha morada. Bebi dessa fonte com um pouco de medo, mas vi que de fronte nasceu um arvoredo. Sentei na beirada, enchi bilha, dei pra minha amada um filho e uma filha. Banhei nessa fonte o meu lado esquerdo. Quem pede que eu conte, desmancho o brinquedo. não me guarde mágoa, que a fonte é secreta, pois é dessa água que bebe o poeta. Questão de sensibilidade. Música clássica, jazz, new age, música instrumental, música internacional, música popular brasileira. Eu daria mirra, incenso e ouro